de ser bonito, há de ser. Questão de sensibilidade chegando aqui na Melodia FM, a educativa de Varginha, sul de Minas Gerais. Há de ser perene, há de ser efêmero. E eu, Renato Tavolieri Filho, com vocês de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite. Sagrado, há de ser volúvel, há de ser ambíguo, há de ser altivo. A FM Melodia também pode ser ouvida online, www.radios.com.br/Melodia FM. E você pode entrar em contato conosco e também ouvir os programas passados na nossa página específica para o nosso programa, www.acasadapedra.com.br, e lá você terá um link específico piscando com o Questão de Sensibilidade aguardando a sua visita. E nesse mesmo site você tem também a oportunidade de verificar todo o nosso trabalho na linha da sensibilização. Ciclone. Em alguns dias, o nosso programa excepcionalmente não vai ao ar devido à programação oficial aqui da nossa rádio educativa Melodia, uma rádio da cidade, da prefeitura da cidade de Varginha. E nós então disponibilizamos para vocês o programa online no endereço www.acasadapedra.com.br para que vocês tenham a sequência e não percam essa dose diária de sensibilização, que é a nossa proposta, que é o nosso foco em termos de música. Mas o que nós trazemos nos dias que nos faltam para completar o último período e, portanto, toda a proposta da história da música clássica é exemplos, obras que façam com que vocês tenham um sabor, um gosto, uma vivência da produção musical do século XX. Nesse sentido, nós trazemos logo de início Stravinsky, pela sua importância devido à produção tão inovadora e o fato dele ter rompido com os padrões da música até o seu momento. E trazemos de Stravinsky a sua obra para a dança Pulcinella, com a Orquestra Real do Concerthall de Amsterdã, na regência de Ricardo Chailly, e com Antônia Catarina Antonassi, soprano, Pietro Ballo, tenor, e William Schimmel, baixo. cantando va. Tra fresche frasche cantando va, per la foresta cantando va, cantando va, cantando va. Thank you. Thank you. Thank you. Eu queria chamar a atenção de vocês para o fato de que a minha intenção na escolha das músicas apresentadas é realmente fazer com que vocês tenham uma experiência, uma vivência da produção musical do século XX em termos de música clássica e fazer com que vocês percebam essas músicas um pouco, às vezes, dissonantes, essas soluções musicais nem sempre tão fáceis de serem assimiladas. E essa é uma das marcas bem fortes da produção musical desse período, desse último período. Portanto, eu faço essa ressalva para que vocês não estranhem. E como é o caso, talvez, para os não tão habituados a esse estilo de música, da próxima peça que vamos apresentar, que é o primeiro movimento da Sonata para Violoncelo e Piano, Opus 40, de Shostakovich, com Yoko Hasegawa ao violoncelo e Ishiro Nodaira ao piano. Aqueles que quiserem ouvir o programa introdutório, que foi o programa de ontem, que traz as características, o caminho histórico, quais as figuras exponenciais da música do período, do último período do século XX na música clássica, que visitem o nosso site www.acasadapedra.com.br e acessem a página específica do nosso programa, Questão de Sensibilidade, porque eu tenho certeza que terão maior facilidade e terão maior proveito na sequência, nos programas a partir do de hoje, que já apresentou Stravinsky e Shostakovich, e nos demais que virão. Talvez lá, com as explicações, ainda que sucintas e introdutórias, esteja a possibilidade de se apreciar e entender ainda mais do caminho escolhido em termos de música na semana que estamos transitando. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Um grande abraço, Renato Tavolieri Filho se despedindo. Até amanhã.